Vamos que vamos agora. Da favela. Quero ver todo mundo tirando barato com nós. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem com nós, vai. Ei, sangue bom, cola na grade, rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Rapaziada, firmeza, lá com seu back, fica a pampa liga. Os manos firmeza que são os manos que não me desanda. Tá fim de colar, querer chegar aqui e assim. Tá fim de colar, querer me tirar, Deus tem a pena de ti. Eu tô ligado, todo mundo tem uma pá de problema na sua vida. Não leva comigo, não sei que se não, descasca a ferida. Você vai ver quando fico nervoso, eu falo pra caralho. Não leva comigo que eu não sou carta fora do baralho. Eu tô ligado em fazer o mal, não medir esforço. Ligaram pra polícia e me colocaram no maior sufoco. Fazer o quê? Se eu tô ligado que a vingança nunca é plena. Te leva pro inferno. Matar me envenena. Queria ser uma bigorna pra cair no seu pensamento. Meu golpe é no olhar e minha língua tem veneno. Tome cuidado, eu tenho a força de um grande guindaste. Nem vem bater de frente, pois sofrerá um desastre. Se és humilde, pode entrar, fica à vontade. A nossa banca é sincera e não tem medo da verdade. Quer entender, quer ouvir, aqui é assim. Tô bom com me lixando pra quem fala mal de mim. Aqui é o trefe, estaremos unidos até a morte. Felizmente não precisamos contar com a sorte. Isso sim, é união e ninguém desacredita. E cadê a favela com nós assim, ó? Ei, sangue bom, cola na grade. E você? Rap é o som. Vai. Ei, sangue bom, cola na grade. Mais forte. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Vai. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Rap é o som. Hey, Joe, entra na batida e sente o flow. Hip hop, elemento, cê apresentou. A família está unida, aqui é o trefe, é quem manda, manda rima. Quem desacredita, cada mal cabe o seu dia. Sente a base, irmão, o compasso. O R.A.P. de responsa, é o arregaço. Periferia, favela, não trema, move ali que segue a cena. Guerra fria que não compensa, a rima que representa pro sistema. Bomba atômica, mais uma vez então, pra confirmar. A favela toma conta. Atitude, ação, responsa e proceder. Guerrilheiro suburbano lutando contra o poder. Não, contra o poder do dinheiro. Informação manipulando milhares de gueto nesse mundão. Se o barato tá louco e você não se ligou, mas ainda há tempo, acorde. Entre no jogo e sobre isso eu vou falar mais pra frente. Que é de grão em grão é que se planta semente. Ei, sangue bom, cola na grade. Vai. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Mais forte. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Vai. Rap é o som. Ei, sangue bom, cola na grade. Vai. Nacional, membro da cadeia global, mas imune ao veneno do sistema e tal. E aí, Kaique, toque. Chega aí, pode vir. Zona Sul é o lugar e o show é aqui. Eu tô colado com os irmãos do lado sul, crime. Me leve mais pra ver que só o rap me define. Só que é assina, família disciplina. Faz parte da quadrilha, só que tem o dom da rima. Eu sei o que parece, né? O que acontece no corre de um real. Paco tinha festa black, tem várias parceiras, tem vários parceiros. Me leve na comunidade, o rap verdadeiro. Se bem que venha, mas o respeito aqui é o trap. Pra pegar tem que ser sujeito. Até se ilude, quem se lote não se ilude. Mas atitude como malandro é atitude. Mas a verdadeira atitude não é a roupa. Coisa louca, seria ver maluco de touca. Ideologia, Nini Grau, rap nacional. Então, malandragem paraguaia, nessa grade passa mal. É tudo nosso, eu já falei, eu sei. É trap, original, rap, é lei. Ei, sangue bom, cola na grade vocês. Ei, sangue bom, cola na grade mais forte. Ei, sangue bom, cola na grade vocês. Vai. Ei, sangue bom, cola na grade, vai. Ei, sangue bom, cola na grade, você. Lá de trás, lá de trás. Ei, sangue bom, cola na grade, você. Aqui, aqui, ó, vai. Ei, sangue bom, cola na grade, mais forte. Vai, vai. Ei, sangue bom, cola na grade, você.